Boa tarde, bem-vindos ao Cash Resto Zero, versão XL. Acontece, como dizia Albino José, no último sábado de cada mês. O que é o Cash Resto Zero? É uma marca de opinião com assinatura. Nasceu aqui na Boa Nova em 2011. Vive num blog, cashrestozero.blogs.sap.pt. Está também no Facebook. Está todas as semanas em versão light, às segundas-feiras, às 18h30, aqui na Boa Nova. É ainda um espaço no jornal Folha do Centro. E depois temos esta versão XL, em que convidamos uma figura local, regional ou nacional para partilhar connosco o seu olhar pela política, pela economia e pelas pessoas. Hoje, neste sábado 25 de janeiro, fazemos esta emissão depois das 12 horas, estamos mesmo em direto, são 12 horas e 5 minutos, esta emissão que tem reposição amanhã, depois das 19 horas, e em permanência em podcast, na Folha, ou se quiser, na página da Rádio Boa Nova, em radioboanova.com. António Lopes. António Lopes é o homem que fez correr tinta, comentários, que agitou as águas políticas do Conselho de Oliveira do Hospital na passagem de ano. Tudo começou em 28 de dezembro e tem-se prolongado durante este mês de janeiro. Este empresário, comunista, presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, é hoje o nosso convidado numa conversa que foi agendada, e convém que se diga, antes da conferência de imprensa que teve lugar esta semana. António Lopes, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Queria agradecer o convite da Rádio Boa Nova, cumprimentar todos os vossos ouvintes e, de uma forma muito especial, os munícipes de Oliveira do Hospital, como é lógico, não é? Vou convidá-lo. Vai muito além do nosso conselho, felizmente, não é? Felizmente. Vou convidá-lo a ouvir a promoção desta nossa conversa, para depois aí encetarmos o nosso diálogo que nos vai levar até bem próximo das 13 horas. Este sábado, 25 de janeiro, depois das 12 horas, a Rádio Boa Nova convida António Lopes para vir ao Cash Resto Zero partilhar o seu olhar sobre a política, a economia e as pessoas. António Lopes, Presidente da Assembleia Municipal do município de Oliveira do Hospital, desavindo com o PS e com o Presidente José Carlos Alexandrino, vem à rádio dizer o que pensa. Esta política das meias verdades e da demagogia que o Presidente da Assembleia Municipal não funciona. Eu não me zanguei porque o Natal correu mal, ou porque a minha mãe faleceu, ou por um outro qualquer motivo. Sou uma pessoa de coerência e de linha. E sempre fui. E aquilo que estava mal no anterior executivo, e que estiver mal neste executivo, também vai ser contestado. Já lhe disse que eu não sou cá também. Ando aqui por zeros curtos, ando aqui por amor a uma causa e um conselho. E agradecia que não provocassem mais para mantermos a elevação desta casa. António Lopes, em direto na Boa Nova, este sábado, depois das 12 horas. Para ouvir em direto em 100.2 FM, em radioboanova.com ou acompanhar tudo no Facebook. A não perder. António Lopes, depois de ler os relatos da conferência de imprensa que protagonizou esta semana, depois de o confrontar com a audição que acabamos de fazer, permita-me que lhe pergunte assim de uma forma muito direta: o que é que faz um homem mudar tanto em tão pouco tempo? Mas mudei assim tanto? Não me parece. Aliás, queria corrigi-lo aqui um bocadinho. Não foi só na passagem de ano, eu desde que ando aqui na política, 2001-2002, acho que tenho tido uma linha de coerência e tenho agitado quando é necessário agitar, quando entendo que é preciso agitar, e me parece que eu tenho que fazer. Portanto, não pertenço àquele grupo de cidadãos que muda conforme as conveniências, que muda conforme os pequenos interesses. Tenho uma linha, sei o que quero para mim, para o meu concelho e para o meu país. E, portanto, quem me acompanhar e quem quiser analisar com rigor, há de verificar que eu não mudei assim tanto. Uma coisa é aquilo que eu disse, outra coisa é aquilo que as pessoas eventualmente escrevem. Eu disse na Assembleia que aqui foi citada que o António Lopes não era um problema. Bastava corrigir aquilo que a mim me parecia que estava mal. Felizmente eu e o Sr. Presidente somos pessoas adultas, somos pessoas responsáveis. Andámos aqui um mês, eu disse na Assembleia que faria a conferência de imprensa logo nos dias seguintes. Assim não aconteceu, e não aconteceu não foi por falta de nem de motivo, nem de argumento, nem de qualquer outra situação. Foi porque eu, como pessoa responsável que sou, e sem ler os mandatos que me são otorgados, entendi que era preciso algum tempo, algum distanciamento, alguma frieza, e tentar que as coisas fossem para onde tinham que ir, porque não tenho nenhuma dúvida que era essa a vontade dos eleitores, e era essa a minha vontade, e é isso que de facto interessa o Conselho. Portanto, aquilo que eu pus que eu questionei na Assembleia Municipal, de alguma forma, tenho o compromisso, Sr. Presidente, que as coisas vão ser corrigidas e... Portanto, vai acabar o culto da personalidade, vai acabar a propaganda barata, vai acabar o do respeito pelo dinheiro público e o horário público, vai acabar aquilo que denominou como valores políticos. Portanto, o Sr. António Lopes considera que, com a sua intervenção, resolveu isso tudo? Isto resolveu tudo. Havemos de cá estar daqui a 500 anos, quem cá estiver ainda não vai ter tudo resolvido. O que eu quero dizer, e o que foi dito na Assembleia Municipal, foi que, de facto, aconteceu um conjunto de situações durante o período eleitoral e no período pós-eleitoral, que no fundo, a grande questão foi alguma desinformação que o Presidente da Assembleia não tinha e em condições normais devia ter, e que naturalmente levaram a uma determinada tomada de posição e um determinado entendimento das coisas. Não devia ter ponderado isso antes de dizer o que disse na Assembleia? Não tinha nada que ponderar, não estou nada arrependido do que disse na Assembleia, nem há nada a retirar, nem há nada a pôr. Portanto, o que eu digo e mantenho, como é da minha obrigação, e acho que é isso que os eleitores esperam de mim e do Sr. Presidente da Câmara, nós conversámos, analisámos, portanto eu não vou agora aqui dizer tudo o que se conversou, porque são questões entre mim e o Sr. Presidente, e penso que isto também não interessa, mas de parte a parte, portanto, houve o reconhecimento que de facto há coisas que podemos melhorar. E esse é que era o meu objetivo, e eu disse-o também. Não basta nós dizermos, bom, temos aqui uma grande maioria que o eleitorado nos deu, que nos traz responsabilidades, e isto ser só assim para... Está a querer dizer que se não houver essas melhorias que foram, vamos dizer assim, negociadas com o Presidente, vai voltar a partir a loiça como partiu no dia 28 de dezembro? Naturalmente. Mas alguém espera que seja de outra forma. Aliás, não estaria eu a cumprir a minha missão. Portanto, está aqui a dizer na Rádio Boa Nova que tem o Presidente da Câmara em sentido. Não é uma questão de estar em sentido ou não estar em sentido. O Sr. Presidente da Câmara, como todos nós, também tem as suas ocupações e não vê tudo. Aliás, o papel da Assembleia, que o grande problema que nós temos em Oliveira do Hospital e até um pouco no país, é que nós falamos muito em democracia, mas praticamos-la pouco. O grande problema, e o que eu quis de facto alterar, as pessoas sabem que no anterior mandato havia três forças políticas que eram representadas no Presidente da Assembleia Municipal. O Partido Socialista com 14 eleitos, o Grupo Independentes com 8 eleitos e a CDU, que em princípio, portanto, assumiu que me tinha apoiado na eleição. Naturalmente, o Presidente da Assembleia Municipal tinha alguma dificuldade em admitir um determinado protagonismo, porque para já estavam lá as forças em maioria, que esse é outro elemento que as pessoas têm que perceber. O PS, no anterior mandato, tinha um terço da Assembleia. Portanto, a oposição, um partido mais representado na Assembleia Municipal, em teoria, e por força dos votos, era o Partido Social Democrata com 19 eleitos. Portanto, não ficava muito bem ao Presidente da Assembleia Municipal estar a tomar um determinado protagonismo quando ele sabia que foi eleito e de alguma forma representava três forças políticas. E eu tentei fazer essa gestão, que não é o caso hoje. Nós hoje tivemos, de facto, uma maioria muito esclarecida. E, portanto, o senhor quer outro protagonismo? E eu, não é uma questão de protagonismo. Eu entendo que o equilíbrio de poderes que está estabelecido, e são regras básicas da democracia, que deve ser exercitado o máximo possível. Portanto, a democracia não é para se andar e a falar nos cafés, é para se exercitar. E a lei, portanto, que a legislação que rege as autarquias, neste momento o Decreto-Lei 75/2003, é muito claro naquilo que são as funções do Sr. Presidente da Câmara e naquilo que são as funções do Sr. Presidente da Assembleia. O que é que aqui houve, ou pode ter havido? Foi o quebrar do status quo, ou como se costuma dizer, foi o direito constitucionário que existia, portanto, costume faz lei, em que a Assembleia e ali era uma caixa de ressonância e batia palmas ao Sr. Presidente, e eu disse ao Sr. Presidente, eu entendo que o resultado que nos foi dado, a votação que nos foi dada, traz-nos responsabilidade a todos. E o Presidente da Assembleia não quer ficar atrás nas suas responsabilidades, vai-se tentar empenhar mais, tentar começar a informar mais e começar a dar o meu contributo. Mas o senhor, acho que é isso que os eleitores esperam de mim. O senhor anunciou que ia abrir um livro na conferência de imprensa. Eventualmente. O que é que fez ao livro? Porque não o abriu. O livro não abri, estou-lhe aqui a abrir o livro. Eu nunca escondi e posso dizê-lo, portanto, não tenho a mesma visão do Sr. Presidente da Câmara, por exemplo, relativamente aos eventos. A nossa oposição, e que essa é outra característica que eu tenho, eu ouço a oposição na Assembleia, naturalmente defendo a Câmara, como acho que é meu dever, mas isto não quer dizer que eu não tome as devidas notas e que não questione o Sr. Presidente da eventual veracidade e da eventual razão que a oposição tem. Mas acho que é este o papel da Assembleia. Tem consciência que na sua conferência de imprensa terá falhado a sua mensagem, porque, por exemplo, tem um jornal à sua frente que diz que o senhor foi ou perdoa-me com o José Carlos Alexandre. Os jornalistas podem escrever aquilo que eles quiserem. A Boa Nova disse que o senhor andou a sarar feridas. O Correio da Beira Serra, o Correio da Beira Serra disse que o senhor recuou. E o senhor está a dizer que não, que abriu um livro. Alguém não entendeu. Podem dizer tudo o que quiserem. Eu estou aqui em direto para as pessoas me ouvirem. Pois estamos em direto. E para de facto ouvirem da minha voz aquilo que eu digo e aquilo que eu penso. Naturalmente, que se eu faço, se eu chego a um acordo com o Sr. Presidente e chegamos à conclusão que de facto ambos podemos melhorar muito, naturalmente que eu não vou para a conferência de imprensa com o mesmo espírito que iria se não há o bom senso que houve de conciliar e de tentar e de haver um compromisso de parte. Mas o senhor acredita que os socialistas com quem o senhor está aliado, porque o senhor efetivamente é um comunista assumido, que faz gala disso, o senhor acredita que os socialistas, que de resto o convidaram a admitir-se na Assembleia onde o senhor partiu a loiça, permita-me que use outra vez a expressão, vão voltar a confiar em si? Isto é um problema que eu não posso responder, que eu só posso responder é por mim. E o senhor consegue conviver com eles? Depois de dizer Eu convivo com toda a gente. Se o senhor ouviu o que disse o Passos Coelho do perfil do candidato presidencial, acho que é uma coisa bastante mais profunda daquilo que nós estamos aqui a discutir. Eu vejo se lhe vou respondendo para não fugirmos às questões. Exatamente. Eu sempre disse que estou aqui por Oliveira do Hospital e pelos oliveirenses. Ora, os membros do Partido Socialista, que são muitos e tiveram, como se viu, uma expressão avassaladora no último ato eleitoral, portanto, são bastantes, são muitos oliveirenses, portanto, por essa via não há nada que nos divida. Naturalmente, também todos sabemos que não é ao nível do poder autárquico que se definem ou que se degladiam a questão dos grandes ideais. Portanto, isso é uma questão mais ao nível nacional. Muito bem. O senhor tem uma capacidade fantástica de se expressar e está a fugir à questão. Não estou a fugir, não. Os socialistas convidaram-no a sair com dignidade depois de dizer o que disse. Naturalmente, eu tanto quero que vá por aí. Eu, também na política há uns anos, devo-lhe dizer que eles são muito ponderados e muito moderados. Porque eu ia preparadíssimo para abrir a Assembleia e pouco mais. Porque isto tem regras. Isto é regras. E ia preparado para sair de Presidente da Assembleia. Não, é óbvio. Então, mas isto é regras. Então, aliás, o Partido Socialista está lá chegado e faz e cumpre regras regimentais no sentido de promover a minha demissão. Eu, politicamente, achava que isto era corretíssimo. Pois se tem ali um indivíduo que é eleito, um mês depois ou dois meses depois, está a questionar um conjunto de coisas. Eu achava isto naturalíssimo. Agora, deixe-me lá a questão do livro. Quem acompanha as Assembleias Municipais, por certo, não sabe, estará farto de ouvir o Sr. Presidente da Câmara dizer que o António Lopes era a maior oposição que ele tinha. E não tenha dúvidas que era no anterior mandato, e não tenha dúvidas também vai ser este. Portanto, não, naturalmente, que eu faço a chamada magistratura da influência, que é esse o meu dever. É chamar o Sr. Presidente da Câmara nos momentos certos e vou dizer onde é que, olha, chamei a atenção na Feira do Queijo, que não concordo com o formato, chamei a atenção em muitas coisas na Expo H, na volta a Portugal, no entanto, aí não tenho questão das... Só para falar as questões que são muito recorrentes e não temos a mesma visão, e ele sabe que não temos a mesma visão. Há muitas outras situações no Conselho... Mas o senhor também sabe que não é Presidente... Mas o senhor também sabe que não é Presidente da Câmara. Claro. Claro. Ele foi eleito para ser Presidente da Câmara. Sim, eu fui eleito para ser Presidente da Assembleia, a Assembleia foi eleita para fiscalizar a Câmara, é isto que está na lei, eu não inventei nada. Eu limito-me a agir no estrito cumprimento da legislação. Deixe-me perguntar e nunca extravasei os meus poderes, nem os uso todos, nem é necessário usá-los, e a única coisa que eu quero, e aquilo que é o meu entendimento, e que isto fique claro, é dar a minha experiência, o meu saber e o meu conhecimento, no sentido de enriquecer e melhorar a gestão autárquica, não é estar agora a formar por alturas e a ver quem é quem dentro da Câmara, que essa questão não se põe. Eu sei que não tenho funções executivas. Deixe-me perguntar diretamente. O senhor revê-se no PS de Oliveira do Hospital? Não é essa a questão que está aqui. Se eu estou, como nós perguntámos agora a um jogador de futebol, então você este ano está no Porto, pode estar no Benfica, já não joga da mesma maneira. Há um compromisso, eu sou uma pessoa adulta, tenho 63 anos, assumi que podia estar no projeto, assumi que o projeto, no ser uma bandeira que não é tradicional a minha, não era um impedimento, porque, como eu sempre tenho dito, porque isto é a tal linha de coerência. Os senhores vão ver as atas da Assembleia, está em todas as primeiras intervenções das tomadas de posse, a minha bandeira, a bandeira de Oliveira do Hospital, está acima dos partidos. E não é comum nem normal um indivíduo deixar o PC, que é um partido onde as coisas funcionam um pouco de outra maneira, mas também não é normal um membro do Comitê Central do PCP estar ali em apoio de um Presidente de Câmara do PSD em oposição aos seus camaradas. Está a contornar a questão. Não. E com o Partido Socialista não estou a contornar a questão. Eu disse ao Partido Socialista, lá vê que está lá nas datas todas. Se quiser as datas, até lhes digo. Está lá clarinho que primeiro é a bandeira de Oliveira do Hospital. E, portanto, quem estiver à espera que eu vá atrás da bandeira, que varra para debaixo do tapete, em prejuízo da bandeira do Conselho, esqueça que não terá nunca este presidente no António Lopes. Muito bem. Então, estou a fugir às questões. Vou-lhe fazer a questão de outra maneira. Vamos assumir que António Lopes, por princípio, é leal ao presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. E se é leal, creio que não faz muito sentido, permita-me que lhe diga assim, que vá pelos serviços da Câmara adentro pedir informações. Porquê? Porque é que não foi pedido ao Presidente? Eu não encontro nada na lei que me diga que tenho que pedir ao Presidente. A pergunta é... Já li a lei de prazo... Não, eu como tenho a dizer, eu para acusar, eu para cumprir a lei, não tenho que andar a pedir favores a ninguém. Eu tenho uma interpretação da lei, neste pormenor, que não é assim. Eu já tinha perguntado N vezes, N coisas ao Sr. Presidente da Câmara. E o Sr. Presidente da Câmara deu umas respostas que entendeu. E o senhor não gostou? Eu ouvi da oposição, como já lhe disse há bocadinho, estamos a repetir, determinadas críticas e determinadas situações. E eu que me digo, lá no silêncio do gabinete e lá na minha magistratura de influência e lá dentro daquilo que eu interpreto as minhas funções, eu tento apurar a verdade dos factos, tento ficar de facto informado e criticar ou não, uma boa parte das vezes a oposição não tem tido razão, não, num caso ou outro, que eu acho que a crítica foi justa. E, naturalmente, nessa altura, eu assumo o papel da oposição e digo, Sr. Presidente, acho que não, acho que devíamos ir por outro caminho. Mas digo-lhe isto, naturalmente, dentro da tal magistratura de influência, que é o meu dever. Mas não foi é estar na crítica pela crítica. Mas foi ao serviço da Câmara fazer perguntas porque não gostou das respostas de José Carlos Alexandrino? Eu não fui aos serviços da Câmara. Eu falei com o diretor do departamento, que, como o senhor sabe, pela lei e pela lei 305 de 2009, salvo erro, e em função de uma delegação de competências que nós aprovámos no dia 15 de dezembro de 2012, o senhor diretor do departamento, e não só, tem determinadas competências delegadas. E no meu entendimento, porque a Assembleia Municipal é um órgão da Câmara Municipal, que tem uma eleição própria, que tem um orçamento próprio, tem uma mesa para gerir e tem funcionários do município atribuídos. Portanto, esta coisa de que há dependência, estes órgãos não dependem uns dos outros. Para além de que, quem tem a função de acompanhar e fiscalizar é assim que está na lei, é a Assembleia à Câmara, não é a Câmara à Assembleia. Se o senhor me disser assim, olha lá, isso deontologicamente, do ponto de vista ético, não, mas eu até estive à espera do senhor presidente neste dia, tínhamos agendado uma reunião para as 3 da tarde, ao ponto de serviço, tinha que ficar em Lisboa, e não foi, e eu fiz de facto essa... posso não ter estado a 100%, mas também não atribuo a isso uma traição ou uma... Pronto, eu quis, e esse é o meu objetivo e continuará a ser, é estar minimamente informado de aquilo que de facto se passa e com verdade. Muito do que o leva a não concordar, a não gostar, a pensar que pode ser diferente, já era do seu conhecimento, já fazia parte da sua opinião antes das eleições. Exatamente. E porquê é que não fez o que fez no dia 28 de dezembro, antes das eleições? Já lhe dei a explicação, mas volto a repetir para não haver de facto dúvidas. Já lhe disse que antes das eleições havia três partidos, que o PS era minoritário, a Câmara em princípio, portanto havia eleitos, quer ao nível da Câmara, quer ao nível da Assembleia, em maioria. Portanto, eu entendia que não devia ter muito protagonismo para não lhe estar a fazer um trabalho que devia ser a oposição a fazê-lo. E o senhor acredita... Hoje não é assim. E o senhor acredita que o cidadão de Oliveira do Hospital, que o está a ouvir, o cidadão votante, votaria em si como votou se soubesse tudo isto que o senhor agora disse no dia 28 de dezembro? Não vejo porque é que não havia de votar. Portanto, não vejo aqui nenhum motivo para não votar na Câmara. Não vejo aqui nenhum motivo para não estar, não achar que foi uma boa votação, e não há aqui nada que me leve a pensar que este Executivo, neste mandato, não vai fazer um belíssimo mandato e que não vai pugnar e interessar-se pelos homens de Oliveira do Hospital. O que eu estou a dizer é preciso perceber qual é o papel do Presidente da Assembleia. E eu entendia que se dois terços eram oposição, de alguma forma a minha responsabilidade estava dissipada, porque estava lá uma oposição com o dever de fazer efetivamente este trabalho. Se eu não fez, eu não vou também responder por eles, tenho a minha opinião sobre o assunto. E como eu lhe disse, ainda assim, e a mestoutra continua-me a repetir ao longo, e vocês sabem que a gente andamos muito juntos, quase sempre no meu carro, que é para eu estar mais à vontade para falar também, e buscava-lhe a dizer para ele, você vem aqui comigo que é para ouvir umas coisas. E o Sr. Presidente disse isto muitas vezes, e toda a gente sabe, que eu sou crítico, mas não é crítico no sentido de estar a rasgar-se. Crítico no sentido, olha, eu acho que fazíamos bem se fôssemos por este caminho. E não tenho dúvidas que muitas vezes ele me ouviu, e não tenho muitas dúvidas que em algumas situações dei o meu contributo, mas isto não foi um favor que eu fiz, é um dever que eu acho que tenho. E, claro, não vinha para a rua dizer, olha, agora esta medida foi porque eu fui ou não fiz, porque eu acho que isso... Quem tem que tomar as decisões é a Câmara Municipal, é o Executivo, e eu, como digo, o dever da oposição e o dever dos membros da Assembleia é darem os seus contributos, é verem, porque somos lá 37 pessoas agora, de certeza vêm mais que o Sr. Presidente da Câmara sozinho ou que mesmo os vereadores. Portanto, está convencido que Oliveira do Hospital continua a pensar sobre si o que pensava antes do último mês? Eu não sei o que é que Oliveira do Hospital pensa e não vou dizer que isto não me preocupa. Por respeito para os eleitores, naturalmente me preocupa. E naturalmente que eu quero estar sintonizado com aquilo que eu querer e a vontade dos oliveirenses. Mas também quero que os oliveirenses percebam qual é a minha linha de pensamento e qual é a minha forma de estar. Portanto, eu apertei a mão ao Sr. Presidente da Câmara nesta questão aqui do jornal. É a minha opinião de que este jornal era pouco informativo e tinha de facto muito, estava muito de facto virado para aquilo que eu chamei a propaganda, e não retiro. Chamou-lhe a caras. A caras, exatamente. Eu não sou homem de dizer uma vez uma coisa, outra vez outra. Chamei-lhe a caras e continuo a pensar que este primeiro número foi de facto uma caras. E o Sr. Presidente... E pronto, chegámos agora na discussão, que ele também já tinha chegado a essa conclusão, mas a forma como eu também o abordei, que é o que eu digo, se calhar, se isto tenho falado no outro ambiente, foi por telefone, eu de facto quando vi aquilo não gostei, fiquei assim não um bocado... Não terá ficado incomodado? Fiquei um bocado irritado e não terá ficado também incomodado pelo facto de ser Henrique Barreto o homem que estava... Não tenho nada contra o Henrique Barreto, os senhores sabem tão bem como eu que ele tem, que ele de facto profissionalmente é de facto um profissional de mão cheia, e eu não confundo as coisas. Portanto, jornalisticamente, não vou agora dizer até que estou aqui na presença de dois jornalistas, considero que é o melhor ou que é o pior, mas considero que é um excelente profissional, e aliás já tem provas dadas, não é por aí, não faço a questão. Posso ter outras questões quanto a isto, e questionei, como os senhores sabem, e a questão do pessoal ainda não me perguntou, mas penso que me vai perguntar. Vovô. Os senhores sabem que eu defendo a transparência até todos os atos públicos. E acho que esta, e no meu caso concreto, eu também não sabia, eu soube do jornal e que o Henrique Barreto estava a fazer, quando o vi na rua. Naturalmente, acho que é motivo suficiente para o Presidente da Assembleia, um elemento que vai ser a imagem da Câmara no exterior, eu acho que não é motivo para ficar muito satisfeito, não ter um conhecimento prévio, primeiro de que ia sair, com esta configuração. e depois com este conteúdo. Portanto, e o que é que vai aqui dizer? O que é que acordou que com o José Carlos Alexandrino? Aborreci sem motivos. O que é que acordou com o José Carlos Alexandrino que vai mudar neste novo boletim municipal? O que acordei, eu não pus nada em concreto. Primeiro, como já sabem, eu abomino toda a forma de censura, tenho o jornal, eu também leio, sei o que se lá escreve quando leio. O que eu acho, os senhores sabem que o boletim municipal tem força legal para as decisões da Câmara, portanto há coisas que são publicadas no boletim municipal ou no Diário da República. O que eu acho é que o boletim municipal deve ser um documento sóbrio, no sentido da informação do município, aquilo que é facto interessante para os municípios. Eu não digo que não tenha aqui além uma informação de uma obra que se fez, não sei o quê, não sei o quê. Agora, pareceu-me manifestamente excessivo, a não dizer abusivo, este número. E, portanto não, vai, retiro nada disso. Não vai deixar lá sair nenhuma fotografia sua? Não é uma questão de deixar. Não fica a fazer deixar. Parte da cara. Eu, não? sou uma figura pública. Se me perguntasse se gosto de me lá ver, não gosto muito. Não, nem nesta, nem lá de nenhum. Porque não é esse o meu objetivo. Agora, naturalmente, como eu disse, eu não vou fazer censura e não vou dizer você não põe nenhuma fotografia. Pá, porque há atos em que eu acho bem, até porque, por exemplo, vamos ao dia do Conselho, por exemplo. E era também uma das muitas fotografias que lá vinham, e aí, pronto, há casos e casos em que estávamos a mostrar os melhores cidadãos que foram homenageados, se calhar faz algum sentido estarem lá essas fotografias. Portanto, situações de, se calhar já não faz tanto, a gente ir aí inaugurar um fontanário, como eu também disse na Assembleia, eu não disse, mas eu digo, a política de fontanário, de campanário, se calhar não faz tanto sentido, o Sr. Presidente da Câmara, ou eu, ou os dois, irmos a inaugurar uma obra, ou visitar uma obra, não sei o quê, e lá vem o fotógrafo do regime, como se costuma dizer, a pôr a fotografia no jornal. E os senhores são jornalistas, penso que aqui estaremos de acordo, que não é, eu pelo menos entendo que este não deve ser o formato, nem deve ser este o conteúdo do boletim municipal, e como digo, foi um dos assuntos que já acordámos, e foi dos que, foi que me fez de facto saltar a tampa, os ouvintes que me perdoem o plebeísmo, mas pronto, estamos aqui assim nesta cavaqueira amena. E portanto os dois chegámos a acordo que efetivamente há uma coisa a fazer neste capítulo, e tenho a certeza que vai ser feito, e naturalmente que era uma situação que me preocupava e que está resolvida. Algo que fez furor foi que o Presidente da Assembleia Municipal, António Lopes, fez denúncias de políticas de contratação que eram favores e que não estava de acordo com isso. Falou mesmo e falou favores políticos, favores de determinadas famílias, mas não apontou nenhum dado concreto. Quero aproveitar esta oportunidade. Isso não é assim. Isto fala-se muito, como digo, estou aqui para. O dado concreto é, como os senhores sabem, eu não vivo em Oliveira do Hospital. E venho com alguma regularidade a Oliveira do Hospital, mas não venho com a regularidade que eu gostava, e portanto, naturalmente, às vezes alguma da desinformação que eu tenho não é porque as pessoas não queiram que eu esteja informado, é porque as questões objetivas também não estão. E pronto, um dia chego a um serviço e vejo uma determinada pessoa, outro dia chego a outro serviço e vejo uma determinada pessoa. Isto tem mais outro problema, é que as que são do Partido Socialista, nomeadamente ligadas à política, eu conheço-as pessoalmente e sei quem são. Há lá muita gente que não são ligadas ao Partido Socialista e que eu não as conheço tão bem. E o que eu digo é que entendo outra vez que o Presidente da Assembleia Municipal, quando se trata de pessoas ligadas ao Partido Socialista, que são caras do Partido Socialista, que são membros da Comissão Política, que se calhar não ficava mal eu saber, para não me abordarem na rua e não me criticarem e eu dar assim um ar de não saber. Portanto, a questão é essa, porque quando eu digo aqui, e onde se diz aqui o perdoa-me, e onde eu me retratei efetivamente, nós sabemos todos, porque isso é público, que entre POCs portanto, não tenho nenhum dado concreto para aqui contar. Não, mas deixe-me pôr isto para que fique claro para as pessoas perceberem. Entre os POCs, os estágios e os ativos sociais, há cerca de 150 pessoas. Ora, se nestas 150 pessoas tiverem 5 ou 6 ou 7 socialistas, os socialistas também pagam impostos, também têm direito ao emprego, e foi aqui que eu disse que, analisado no contexto de 5 ou 6 pessoas em 150, não se pode considerar favoritismo. Mas hoje... E que se calhar aqui, foi o que pode dar aqui a justificação ao perdoa, foi eu dizer assim, epá, se calhar Agora, naturalmente, quando são pessoas com cargo político, os senhores sabem que têm outra exposição e sabem que são motivo de outra crítica. Mas hoje é fim de semana e António Lopes está realmente muito suave. Vamos a casos concretos. Depois do senhor ter falado em relações de amizade, em ligações políticas, não me diga que não tem um caso para aqui denunciar. Porque em termos pessoais. E em termos de políticas... Naturalmente que podia ter. Agora volto a dizer, isso seria justo. E isso é importante para o processo. Mas foi isso que o senhor anunciou? Não. É evidente que se eu estou numa situação... Aliás... Eu disse lá, volto-lhe a dizer, naturalmente, porquê é que se recua? Porquê é que se recua? Porque eu sabia que havia X pessoas. E também é verdade que depois há muita gente que vai picando, está a perceber? Vai picando, o senhor sabe bem que as pessoas quando andam na rua e sabem que o António Lopes é um pouco rebenta-minas, picam, e naturalmente que ao longo deste mês, e por isso eu lhe disse que foi um mês depois, não foi uma semana, houve um cuidado de analisar caso a caso de quem é que estávamos a falar e de quem é que estamos a falar, e tive que chegar à conclusão, e não me custa nada a reconhecer, que não há uma desproporção relativamente a pessoas de outros partidos, como à partida e como no passado se fez. Já sei que não vai dar nenhum caso concreto. Pois, como mas, é evidente. Mas sabe que o como senhor é provavelmente, neste momento, e hoje o PSD vai a votos aqui em Oliveira do Hospital, sei. É provavelmente o melhor amigo do PSD. Rui Fernandes, que é um dos candidatos que hoje vai disputar o PSD de Oliveira do Hospital, escreveu no Folha do Centro que sabia-se que havia compadrios, mas que agora o senhor já confirmou que é verdade, sabia-se que houve ofertas de emprego e bastante seletivas e até bastante estratégicas. Eu diria mesmo... E o que é que o senhor queria que o Rui Fernandes dissesse? Não, eu diria mesmo, o senhor depois da CDU e do PS não me vai surpreender que um dia deste apareça do lado do PSD. Não, fico descansado que não, aliás eu tenho tido, e não me fica bem, também não me fica bem estar aqui publicamente a dizer que hoje estou mais à vontade, porque da primeira vez que fui eleito havia muita gente no Conselho que não sabia, hoje sabem. Eu sou um homem de meu pensamento só, nunca o neguei, e como eu lhe digo, eu estou num projeto com pessoas, especialmente pelas pessoas e para as pessoas. Tive o cuidado de dizer isso, como digo, a bandeira do Conselho, e nos momentos certos, quando as coisas de facto são oportunas, eu acho que tenho vindo a terreiro fazer aquilo que penso, dizer aquilo que penso e agir em conformidade com aquilo que me parece que são os interesses do Conselho. E acho que os resultados eleitorais vão dizendo... O senhor está em grande forma, eu tiro-lhe o chapéu, porque foge com mestria às questões que lhe vou colocando. Eu não quero que eu venha para aqui com uma faca em um alguidar e sangrar aqui o senhor Presidente da Câmara e o Partido Socialista, com certeza, não é? Vamos lá ver. Vamos lá falar com clareza. Meu caro António Lopes, não se confunda, eu não quero nada. Hoje, a única coisa que eu quero é fazer... O senhor está a fazer o seu papel e eu também lhe tiro o chapéu. A única coisa que eu quero é fazer... Não é aqui a troca das cortesias. Isso mesmo. O senhor está a fazer o seu papel agora. As pessoas sabem que é assim, porque se o senhor agora me perguntar e quiser que eu passe ao ataque, eu digo assim: quando o PS chegou à Câmara, quero que eu lhe diga quantas pessoas estavam na Câmara do Partido Socialista. Militantes do Partido Socialista havia dois. Pronto, agora deve haver. Dois em 250. Talvez agora haja mais. Hoje continua lá a haver muitos mais do PSD que do PS, mas muitos mais. E quero dizer: estão lá excelentes pessoas, estão lá excelentes funcionários e temos feito todos juntos um excelente trabalho. Vamos a casos concretos. Um documento que circulou nas redes sociais com contratos de prestações de serviço, e esses contratos de prestações de serviço apontavam nomes e valores. Sim. Que provocaram alguma celeuma, se é que posso utilizar este termo, aqui em Oliveira do Hospital. E o António Lopes terá dito que aquilo tinha um erro. Tem um erro, sim, que como digo... Qual é o erro? Também não sabia daquela situação. Eu sabia das situações, sabia que as pessoas estavam lá. O erro que está ali, mas eu como digo, isso são questões do Executivo e eu não queria estar a meter. Toda a gente sabe, por exemplo, no caso do Dr. Paulo Rocha, que é uma pessoa mais conhecida, que ele, a partir do momento em que se houve a tomada de posse, ele deixou de estar ao serviço como vereador. Pronto, ele estava com aquele trabalho em mãos, continuou a trabalhar. O senhor Dr. Paulo Rocha tem uma família para sustentar, esteve lá, continuou a fazer aquele serviço ao serviço do município e naturalmente lhe foi pago. Por questões que a mim me escapam, não sei se é questão de meses, aqui veio umas datas diferentes. Eu, como digo, não queria entrar neste pormenor, que não é da minha lavra e não quero estar aqui depois, eventualmente, a dizer alguma coisa menos correta. Sei que os valores em si para o trabalho que são feitos não há nada a censurar, antes pelo contrário. E sei que efetivamente aquelas contas que se puseram a fazer, por exemplo no caso do Barreto, já que aqui falámos, rapaz, o homem tira aqui em 18 dias, está com um belíssimo ordenado. Ora, isto também não é verdade, também não é verdade, e portanto, mas como eu digo, eu gostava que isso não é função do Presidente da Assembleia, gostava de não entrar disso, dentro da tal necessidade de informação que eu tenho e gosto de ter. Perguntei ao Sr. Presidente e a resposta que me foi dada tranquilizou-me e, portanto, está dentro das linhas. Eu quero dizer, para que não fique claro, que as grandes diferenças que eu tenho com o Sr. Presidente era essencialmente a questão do jornal e uma outra situação que não tem grande interesse para aqui. Mas foi importa... uma sugestão que eu dei em tempos de uma pessoa da Comissão Política para a nomeação política. Havia um acordo de princípio e depois, por motivos vários, não se fez. E, naturalmente, eu também fiquei desagradado com isso. Mas importa partilhar consigo, e é uma questão muito delicada, mas que eu não posso deixar de o fazer, dado que a fonte que me trouxe esta informação foi perfeitamente identificada, que, obviamente, que manterei no anonimato. Há quem diga que a verdadeira zanga de António Lopes ficou-se a dever a ter feito um negócio com uma determinada pessoa de Oliveira do Hospital, que depois lhe tentou encontrar para essa pessoa uma função na Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. A pergunta é muito direta, isso é verdade ou mentira? Isso não corresponde à verdade, nem sei de quem é que estão a falar. Eu estou-lhe a dizer que a pessoa que não foi para emprego na Câmara, que eu abomino essa forma de contratação e, portanto, não era aqui. Quando foi que o Sr. Presidente me pediu o apoio para a viabilização da maioria do Executivo com o Dr. Paulo Rocha, eu sugeri-lhe, dentro da vaga da lei, que havia, para sugerir-lhe a pessoa que eu vi mais empenhada na campanha eleitoral, e que, para quanto a mim, tinha e tem características para, sugeri essa pessoa para ser nomeada, conjuntamente com o Dr. Paulo Rocha, como secretária da Variação. Quem é essa pessoa? Não vou dizer, como também não disse os outros, como é que era membro da Comissão Política, portanto, era um cargo de nomeação política, que não tem que dar explicações a ninguém, e eu fiz essa sugestão. Durante 2 anos não se resolveu, não se resolveu agora também neste gabinete, e naturalmente que eu considerei, perdoou-se o pleonasmo, uma desconsideração ao Presidente da Assembleia, porque toda a gente sabe o meu empenhamento, toda a gente sabe que até ideologicamente, e o senhor tem esgrimido aí bastante isso, quer dizer, houve um conjunto de situações, já nem vou falar no apoio económico, e naturalmente eu entendi que foi desagradável para mim. Foi uma desconsideração, portanto, isto depois há várias leituras a fazer. Eu não me digo, eu não sou pessoa de esconder, dar arcas encoradas, não vou dizer que não foi um motivo, pesou muito, porque foi um assunto que foi sendo discutido ao longo dos tempos. E foram aventadas várias vezes a solução e ela nunca aconteceu, e naturalmente que eu fui sempre considerando isso, à conta da tal desconsideração, e cheguei a pôr a questão do lugar à disposição aqui há um ano atrás. Aliás, também há que dizê-lo, que eu já não queria fazer parte desta lista por me considerar relativamente ofendido nessa desconsideração, e portanto eu não sou de arcas encoradas. Foi um motivo que pesou bastante, e pesou este, naturalmente, quando se fecha agora o ciclo dos cargos de nomeação política, e essa pessoa voltou a não ser, e tornou a ser, uma das pessoas que mais se empenhou nesta campanha eleitoral, naturalmente que eu fiz a tirar as minhas relações também. Não há nenhuma arca encorada quanto a isso. Vamos fazer aqui notar, e até porque estamos nesta casa, na Rádio Boa Nova, uma afirmação que também produziu, dizendo que os nossos colegas da Centro TV recebiam mais dinheiro da Câmara Municipal que todos os outros órgãos de comunicação social do Conselho juntos. Ao dizer isto, não revelou os valores. Quer aproveitar a oportunidade? Não revelei, porque o valor também me foi dito por fora, e depois entramos nesta discussão, e pronto, isso é uma questão pontual, não é só o caso. Acho que aqui a Boa Nova, o ano passado, também teve umas situações parecidas de apoio, ou de apoio não é o caso, de contratação de publicidades e eventos. Portanto, pela sua natureza, o que eu entendo, e os senhores sabem também o que é que eu penso quanto aos órgãos de informação e o seu papel, o que eu entendo é que deve haver, da parte da Câmara Municipal, não uma ostracização, não, porque a Câmara Municipal, ao estar a apoiar um órgão de comunicação, isto quando, para mim também já é muito discutível, porque os senhores são os profissionais da comunicação, e sabem que o dever de um jornal e qualquer órgão de comunicação é escrutinar o poder, todo o poder. Já alguém disse que escrever é ser do contra. Naturalmente, quando está a ter uns apoios, se calhar fica feio andar-se a morder na mão. Portanto, eu também sou contra essa situação, de base. De base, sou contra essa situação. A fazer-se, porque a comunicação social tem um papel importante, porque a comunicação social também faz falta ao Conselho. A fazer-se, eu penso que deve ser feito com a máxima equidade para os órgãos de comunicação social existentes. Não temo que o acusem... A discriminar, que discriminem o meu, mas isto sempre foi feito. É essa a questão, não temo que o acusem de estar a ser juiz em causa própria. Não estou a ser porque juiz em causa senhor, própria. Porque o senhor, além do Presidente da Assembleia Municipal, é também o acionista minoritário, ou mesmo absoluto vezes, do Correio da Beira Serra. Se for ver as atas da Assembleia, houve um tempo que eu disse lá publicamente que as juntas freguesia que fizessem, que eu não lhe levava dinheiro. Não sei se levaram ou se levaram, que eu não ando lá disso. Como digo antigamente, enquanto o Henrique esteve lá, era ele controlado essas coisas, e agora é a moça que está lá. O que eu sei é que, em média, o Beira Serra e os jornais no seu conjunto recebem à volta de 1000 euros de ano. Acho que não é por causa disso que... No caso concreto do Beira Serra, o ano passado foram 600 euros. Os outros não sei, que também não andei a ver. Naturalmente, sei que foi feito um contrato de... Também não sei o que é que ele engloba, mas também não é nada do outro mundo. Mas que, de qualquer forma, é diferente de todos os outros órgãos, e eu volto a dizer que defendo que deve haver equidade nisso, como em outras coisas, deve dar uma igualdade de tratamento para toda a gente. Estamos no último quarto de hora da nossa conversa, em rádio e em direto, o tempo voa, e eu tenho que lhe perguntar de uma forma muito direta. Sente-se à vontade para voltar à próxima Assembleia como Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital? Não vejo porque é que não me havia de sentir. Eu sou um homem de luta e de combate e, portanto, ficava mal era se desistisse. Eu não desistia, porque agora já é quem diga que eu também sou irrevogável como a porta, já nunca disse que me feio, que me ia embora. E não se vai demitir? Eu disse que gostaria no lugar de Presidente da Assembleia ou que estaria no lugar dali. Mas a pergunta é, não se vai demitir de Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital? Não está previsto. Aliás, o senhor sabe a relação de amizade que sempre tive com o Presidente e ele... Já lá vamos à amizade ele com disse, o Presidente. Ele disse-me, António Lopes, que eu não queria, como disse já há pouco, não queria já ser candidato desta vez, e ele disse, você é que meteu nisto, vamos sair juntos... Entramos juntos, vamos sair juntos. E foi um argumento, de facto, eu empurrei-o, foi Mas um argumento forte. Depois de tudo o que aconteceu, julga que tem condições para continuar como Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital? Não tenho nenhum problema. De qualquer forma, isso é uma situação que agora as pessoas vão me dizer na próxima, lá, para ser uma moção de descontentamento. Censura não está previsto no regimento, mas há várias formas de manifestar o... António Lopes, refresca-se depois da nossa conversa estar já a entrar, na reta final. Peço desculpa aos ouvintes. Portanto, como eu digo, isto há regras. Há a regra do eleitorado, que acabou de dar uma maioria e que se calhar não gostaria muito de estar a ver a criar. Isto pesou bastante. Como eu digo, estou desagarrado do poder. Toda a gente sabe que ando aqui gratuitamente, que ando por uma causa e porque gosto muito deste Conselho. Onde passei a minha infância toda, e toda a gente sabe que é isto que me movimenta. Naturalmente, porque assim é, eu pugno por uma boa gestão, e como digo, eu para ser útil ao Conselho de Oliveira do Hospital, que eu chamo o meu Conselho, eu sou útil de qualquer lado da bancada, fiz lá um belíssimo trabalho, segundo dizem, quando lá estive pela CDU, e só lá estive 2 anos, e darei o meu contributo dentro do meu perfil e da minha forma de ser e de estar, onde quer que esteja, e pronto, e peço como Presidente da Assembleia, até a oposição tem dito que eu não tenho estado muito mal. Não se vai demitir? Em princípio não. O que é que quer dizer em princípio não? Em princípio não, a menos que de facto alguma coisa de muito extraordinária aconteça, e a menos que tudo aquilo que estamos a discutir e que estamos aqui a falar, de facto não se encaminhe, como neste momento é a minha convicção que se vai encaminhar, e que as coisas não estejam, de facto, dentro dos padrões e dos valores que eu acho que deve ser nossa, e que de alguma forma foi o que se fez no anterior mandato, e eu penso que hoje, com o apoio que temos, com o conhecimento que começamos a ter da realidade e das próprias pessoas, estão reunidas todas as condições, apesar das muitas dificuldades que a Câmara Municipal hoje tem ao nível do financeiro, que há todas as condições para fazer um bom mandato. Não é garantido que numa próxima Assembleia não volte a fazer o que fez no dia 28 de dezembro? Como digo, se as questões não prevejo, neste momento não prevejo, até porque, vamos lá ver, o fundo desta questão, como ele disse logo no início, também foi Também foi, como eu digo, o hábito que havia da Assembleia Municipal, ia lá 3 em 3 meses, abria e fechava a porta. Já nos disse isso, já nos disse isso. A minha pergunta é... O essencial foi isso. Os seus companheiros do Partido Socialista podem confiar que até final do mandato vão ter ali um combatente ao lado deles chamado António Lopes? Ou de quando em vez do António Lopes pode-se passar para o outro lado? Faça a expressão. Qual outro lado? Eu só tenho um lado. E sempre lá estive. Portanto, eu nunca escondi a ninguém. O que é e vou-lhe que recordar que os seus colegas do Partido Socialista o convidaram a demitir. Claro, naquele contexto, eles convidaram-me a demitir e eu, entretanto, já tinha dito, não precisavam de convidar, que eu já tinha dito que estava fora do projeto. Isso também é verdade. Não é? Isso também é verdade. Tinha dito que estava fora do projeto, estava a convidar para quê? E agora volto a estar dentro do projeto. E agora estou dentro do projeto. O que não quer dizer que não volto a estar fora daqui a 15 dias. Fizeram-me essa pergunta na conferência de imprensa, que essa é outra questão, que as pessoas, isto a política tem regras, volto a dizer. Se eu fosse militante do PS, naturalmente, que a primeira coisa que eu tinha feito era posto o lugar à disposição. Mas eu fui eleito como independente. Eu fui eleito como independente e os oliveirenses sabem o que é que eu penso. Portanto, eu não me sinto, é bom que isto fique claro, não estou a dizer que não vou estar e que não vou esforçar para que o projeto, tal como ele está e como foi apresentado aos eleitorados, o programa eleitoral, seja cumprido escrupulosamente e, se possível, ainda melhor. Agora vamos lá com calma. Eu apresentei o meu eleitorado como independente. Não é a mesma coisa que tendo-me apresentado como militante do Partido Socialista, porque eu não precisava que me o dissesse, como aliás fiz na CDU. Quando eu vi que não estava de acordo, o lugar é do partido. Quando um tipo é militante do partido, o lugar é do partido. No meu, também é, merece alguma reflexão. Mas como eu digo, quero o Sr. Presidente da Câmara, apresentámo-nos como independentes. E foi como independentes que fomos eleitos. Atenção. Muito bem. Estamos na reta final da nossa conversa, aqui em direto na Rádio Boa Nova. Esta conversa acontece ao sábado, é reposta ao domingo, amanhã, precisamente depois das 19 horas. Gostava de passar e aproveitar a sua presença, passar os olhos, que é como quem diz, conferir o seu olhar sobre a economia e as empresas do Conselho. Tenho uma pergunta muito direta, muito objetiva para lhe colocar. O que é que falta ao Oliveira do Hospital para poder captar empresas, para poder fixar empresas, para poder captar pessoas, para poder captar investimento? Ao Oliveira do Hospital não lhe falta nada. Oliveira do Hospital é, de há muitos anos a esta parte, até já de antes do 25 de Abril, um conselho de gente empreendedora, de gente com provas dadas por este mundo fora e por o país também. O que falta ao Oliveira do Hospital é o que falta ao resto do país, que são políticas nacionais de apoio às empresas. Como o senhor sabe, hoje estamos numa situação, e a política aqui, a macropolítica, a tal que pode dividir, está hoje muito mais interessada em captar e em apoiar as grandes empresas e os grandes empresários e não a pequena e a média empresa, porque toda hoje é feito uma espécie de um ajuste de contas com o 25 de Abril, seja com as pessoas, seja com os reformados, seja com a juventude. Portanto, aquilo que está a passar com a formação, aquilo que está a passar com a razia, a sangria que está a ser feita ao país, que gastámos fortunas de dinheiro que nos emprestaram, para agora irem trabalhar para quem nos emprestou o dinheiro. Ganham duas vezes. Portanto, isso é que de facto me preocupa e isso é que de facto nos põe a pensar muito. Mas quero aí dizer que tenho muita esperança em dizer isto há muito tempo e creio que nós vamos dar a volta. E esse é um dos outros motivos que eu discuto muito com o Sr. Presidente. Se devemos ir lá pelos tais apoios, como estamos a fazer, porque às vezes as coisas também são postas, parece que eu sou contra os POCs e os... Eu não sou contra os POCs. Eu sou contra, ou melhor, sou a favor de que essa mão de obra que está disponível, esses novos quadros que estão informados, sejam encaminhados para situações produtivas. E acredito muito no trabalho que a BLC está a fazer e entendo que a Câmara Municipal, e já há algumas coisas que estão a ser pensadas a vários níveis, a jusante da BLC, porque na BLC está-se a desenvolver muito conhecimento, está-se a desenvolver muita coisa. Os oliveirenses e a nossa oposição não acreditam muito nisso, mas é para mim talvez a melhor realização deste mandato é o que está a fazer na BLC. E eu acredito que a jusante da BLC, nós vamos criar empresas, vamos ter conhecimento, e há uma política que eu defendo já há muitos anos, que era a Câmara Municipal, algumas instituições financeiras, criar aqui uma espécie de gestão, uma empresa que tivesse quadros para apoiar os pequenos, porque às vezes os jovens não têm conhecimento, nem a burocracia atrapalha-os um pouco. E eu penso que a BLC, a Câmara Municipal e a Banca criarem aqui um núcleo de gestão, uma entidade que a jusante aproveitasse o conhecimento que está a ser feito na BLC e o pusesse e o potenciasse com estes jovens cheios de iniciativa que todos os dias estão a aparecer e a surpreender. Muito bem, vamos às três questões finais. Entramos naquilo que podemos designar como o olhar sobre as pessoas. O primeiro olhar que lhe peço é amigo de Álvaro Herdade, que se diz que foi o homem que apadrinhou as suas pazes com José Carlos Alexandrino. Não, por acaso não teve influência de maior, neste caso. O que é que quer dizer que não teve influência de maior? Não, eu pessoalmente não falei vez nenhuma com ele sobre este assunto. Não foi as pessoas que de facto me mediaram aqui, foi o Sr. Francisco Assis, o Sr. Ex-Presidente de Lagares, numa primeira fase, e foi o Dr. João Ramalhete. Agora, nesta última vez que tive uma conversa com ele, ele fez uma tentativa de... E pronto, as coisas também já estavam mais discutidas, já estavam mais analisadas e chegámos onde tínhamos que chegar, não podia ser de outra maneira. O Dr. Álvaro Herdade é uma pessoa que eu estimo, tenho um grupo dos amigos e quem reconheço está a fazer um belíssimo trabalho no Conselho de Oliveira do Hospital, e não ia eu estar-lhe a incomodar com estas coisas. Esquecendo os presidentes e falando dos homens, o senhor é amigo de José Carlos Alexandrino? Eu acho amigo e de peito. Aliás, isso não, também foi uma questão que pesou agora. E como eu digo, na política aprendi, e há muitos anos que eu tenho posições divergentes dentro do meu próprio partido. Tinha muitas divergências com muita gente. Eu sou um indivíduo um bocado insatisfeito. Também acredito que às vezes sou capaz de não ser assim muito fácil de gerir. Mas não sou pessoas de confundir na política a discussão com a questão pessoal. A questão política é uma coisa, aliás, eu disse há dias numa reunião do PS, o António Santos Lopes será sempre seu amigo. O Presidente da Assembleia será ou não, consoante o... Porque são coisas diferentes. E, aliás, contei lá aquela sabressória da Luísa de Guzmão, eu tenho ele, e temos todos os eleitos, um compromisso com um Conselho de 21 mil pessoas, que nós, às vezes, não tenho dúvida nenhuma, mas não tenho mesmo dúvida nenhuma, que está para mais breve do que para mais longe. Se quisermos analisar bem, hoje a Europa já praticamente anda a viver com o dinheiro do comunismo, subentenda-se a China. E até as grandes empresas em Portugal já são uma boa parte. O que eu entendo, quando eu entendo o comunismo, entendo a relação entre homens, sem que um queira viver à custa da exploração do outro. Chamada exploração do homem pelo homem. Portanto, vai ser comunista até morrer? Vou ser comunista até morrer, nesta perspectiva de um homem nasce e morre, somos iguais e devemos ter as mesmas oportunidades na vida. Só nessa perspectiva. António Lopes, muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Assim que nos acompanhou em Cash Resto Zero, versão XL, aqui em direto na Boa Nova. Muito obrigado também. Voltamos no último sábado de fevereiro. Um abraço.